77.5 FM, Capital, conectada com o mundo, ligada em você. Capital, sua tarde em alto astral, com Paulinho Boa Pessoa. Pode me chamar de amigo. Cheguei na capital, é sucesso, alegria, o amor tá no ar. A mão tá estendida, o coração tá escancarado. Oi. Quem é que tá na capital, quem é? Alô. Vem, minha senhora. Vem, dona de casa. Alô, chefe de família. Alô, moça. Alô, alô, alô, moça. Alô, rapaz. Alô, garotada, garotada boa do meu Brasil. Esquindou, esquindou, esquindou, esquindou numa boa. 1h02 e na capital é hora do nosso encontro. Nosso encontro. E é nesse momento. Cante comigo em casa, vai! Encheu de alegria o meu coração, cheio de sofrimento. É só amor e alegria. O nosso encontro. Neste momento. Encheu de alegria, vai! Encheu de alegria o meu coração, cheio de sofrimento. Ontem foi seu dia, nos falamos. Ô mãezinha, 90 anos tem essa heroína. A danada venceu o Covid, mas também continua usando todas as cautelas e precauções. O álcool em gel, a máscara, já se vacinou. Ô mãe, a sua bênção, mãe. Filho, Deus te abençoe. Amém, minha mãe querida. E feliz aniversário pra você que comemora aniversário hoje, dia 10 do mês de maio. Que tudo se realize em sua vida. Que tudo se torne uma realidade em sua vida. Continue com essa paz. Esse amor que sempre traz no seu sorriso. Então, amor, ó. Feliz aniversário, meu amor. Aumenta, André. Feliz aniversário, meu amor. Que Deus cubra de bênção sua vida. Cada dia mais te amamos. Você é especial, oi. Em nossas vidas, principal característica de quem nasceu no dia de hoje, vai ser grande médico, vai ser grande médica. É uma pessoa que tem muita tendência a se dar bem na medicina, devido também à intuição apurada. Sabe aquele bom médico que quando consulta o paciente, ele olhando assim para o paciente, ele, de repente, pela intuição, ele tem mais ou menos o caminho do tratamento? Pois é, as pessoas nascidas no dia de hoje, a principal característica é uma intuição muito voltada à saúde. Seriam, portanto, grandes médicos os nascidos no dia de hoje. Alô, alô, feliz aniversário pra você! Você tem parente, um amor, um amigo que tá de aniversário hoje? Então avise-me através do nosso WhatsApp famoso 98334-5777. 98334-5777. Paulinho, oi. Amo você. Obrigado, o meu amor. Nosso encontro. Nesse momento. Adoro quando você começa com essa música. Obrigado. Adoro. Minha querida. Você obrigado. Tá almoçando comigo aqui, hein? Ah, é? Beijo, boa semana pra vocês. Que... Amo. E tô esperando a carta. Anda logo. Pode deixar que eu vou. Débora correr. Mogi. Ô, Débora de Mogi, ó. Tô almoçando com ela. Alô, alô. Bateu o cheirinho aqui desse feijãozinho, desse arroz. Que mistura será que a Débora tá comendo hoje? Olha, oh, pra mim, delícia. Até não é o mais importante quando se tem um arroz e um feijão bem feitinho. que delícia. Eu tô nessa. E depois do fim de semana, a gente foi contar com arroz e feijão, porque normalmente, no domingo das mães, não se come arroz e feijão, né? Tem macarronada da mama, ou então tem churrasco. Churrasco, e a gente acaba não comendo o arroz e o feijão. Então bate a segunda-feira, vem aquela vontade de comer aquele arroz e feijão quentinho. Hoje eu tô com esse desejo, viu, Débora? Um beijo pra você, obrigado por tudo. Soraya Campos, minha menina de ouro! Paulinho, boa pessoa, boa tarde, segunda-feira. Tudo bem com você, meu graças amor? Graças a Deus, mais uma semana cheia de luz pra todos nós. E daqui a pouquinho já, né? Vamos discutir já. Agora, esse assunto. Paulinho? É, daqui a pouquinho a gente vai entrando nos detalhes, assim. Perfeito. Mas eu queria saber de você, qual vai ser hoje o nosso assunto do Capital, diga aí. Paulinho, o assunto é polêmico, porque Raí, vocalista da banda Saia Rodada, traiu a esposa. Olha lá isso na foto, olha lá, na imagem aqui do nosso telão. São esses aí? Esses aí. É a Yasmine, que é a esposa dele. Linda ela, hein? É linda. Linda. E o Raí, que é o vocalista. Você que só tá ouvindo pelo rádio, imagine. São pessoas lindas. Ela, maravilhosa. E ele, o que você acha, Soraya? Paulinho, ele é considerado bonitão. Ele é considerado bonitão. Ele é bonitão. Pra mim, ele é lindo e pra você, ele é bonitão. É, ele é bonitão. Só que detalhe, gente. Não tem aquele lá, como é que é? Bonitinho, mais ordinário. Bonitinho, mas sem vergonha? É, pois é. Então, ele teve filho fora do casamento. Paulinho, ele admitiu a traição. E a gente quer saber das ouvintes. Você conhece alguém que tem filho fora do casamento? Já aconteceu isso com você? Isso dá maior confusão, né? Então daqui a pouco, Paulinho, a gente vai trazer os detalhes dessa história. Olha só ele cantando aí, o Raiz. Olha bandido dizendo, não para, não para. Esse é o Raiz. Ele é lindo, hein? Era a esposa. A esposa dele, Yasmine. Já detalhes da história. Eu tô com saudade de ti, deixa louca e beija sua boca. Ó, que delícia, vai! Pra animar a sua tarde. É proibido ficar triste. Porque aqui nessa Rádio Capital tem um sol. O sol que brilha lá fora, apesar de fazer frio hoje. Tem um ventinho frio lá fora. Céu, bichão mesmo. Justifica, viu, André? Justifica a blusa aqui de manga comprida que eu tô usando. Mas a música é uma delícia. Aumenta aí, André. Que eu sou um bichão mesmo, André. Céu, bichão mesmo, hein, doido? Enquanto o Raí vai cantando, eu quero cumprimentar aqui os nascidos no dia de hoje. Você que faz aniversário hoje. Por exemplo, se Fred Astaire fosse vivo, o grande dançarino, esse foi famoso, hein, Soraya? Opa, adoro Fred Astaire, os filmes dele, Paulinho. O homem do sapateado. Dança super bem. Foi ele que fez o Cantando na Chuva? Foi ele, Fred Astaire. Arrasou. Nasceu no dia de hoje em 1899 e faleceu em 1987. Tem também hoje um aniversário importante do Dr. Euclides Zerbini. Você sabe que o Dr. Euclides Zerbini? Sim. Ele foi o primeiro médico brasileiro a realizar o transplante de coração. Ah, é verdade, Dr. Paulinho. Dr. Zerbini, famoso. Sim. Dr. Zerbini. Minha mãe conheceu ele, porque minha mãe trabalhou muito tempo no Santa Catarina, em vários hospitais aqui por São Paulo. Ah, ele nasceu em 1912 e faleceu em 1993. Isso. Você viu que tem características do nascido hoje, que seria um bom médico? Tá provado, né, Soraya? Super provado. Tem uma cantora muito querida, Soraya, chamada Cláudia, que cantou Jesus Cristo do Roberto Carlos. Conheço. Cantou uma versão de Don't Cry For Me Argentina. Ela é realmente muito famosa e querida. Nasceu no dia de hoje em 1948. O técnico de futebol Vanderlei Luxemburgo, que foi jogador também, ele nasceu no dia de hoje em 1952. Alô, Luxemburgo. Fausto Fawcett é ator, é compositor, ele é cantor também. Dá o seu recado. Nasceu em 1957. Geraldo Magela, conhece aquele humorista, o Magela? Lógico que eu conheço, o Paulinho, muito querido, adoro ele. O Geraldo Magela não é o ceguinho? É, ele é cego. É esse aí, não é? É muito difícil. É esse aí, ó. Ele é cego. Ah, ele é um amor, adoro ele. O humorista brasileiro nasceu no dia de hoje, em 1958. O Bono Vox, que é cantor daquela banda U2. Ah, a galera que gosta de rock, hein? Ele faz 61 anos hoje. Tá comemorando junto com ele, só... 61, é. Ele é de 1960, dia 10 de maio. Ó a voz dele aí, André. Aumenta aí, André. Luísa Tomé, atriz brasileira, nasceu em 1961, portanto faz 60 anos hoje. Linda Evangelista, você vê que é dia de nascer mulher bonita também. Ô, louco, é isso que eu tô vendo, Paulinho. Linda Evangelista nasceu no dia 10 de maio de 1965, modelo canadense. Diego Tardelli, futebolista brasileiro. Alô, Tardelli, nasceu em 85, nesse dia que a gente comemora hoje, gente. Atenção, atenção, atenção. Além de ser aniversário de Maringá, lá no Paraná, hoje é também aniversário de pessoas queridas que nasceram no dia do campo, dia da cavalaria, e hoje é o dia de quem? Da cozinheira. Ai, adoro, Paulinho. Ou do cozinheiro, da cozinheira. Paulinho, você sabe que eu admiro quem sabe cozinhar, porque eu acredito que é uma química cozinhar. Um dom. É um dom, eu acho maravilhoso, eu gostaria de ter esse dom. A minha mãe foi cozinheira de hotel, mamãe que tá com 90 anos, foi cozinheira de hotel. A minha irmã acabou herdando o dom da mamãe, a Terezinha, a Rosângela. E a Simone, minha esposa, hoje também. Você falou que ela cozinha bem, né? Se transformou numa exímia cozinheira. Arrasou, eu admiro. Faz uma rabada, Simone. É boa, Paulinho. Feijoada. Feijoada da Simone, rabada da Simone. Ela faz uma carninha de panela, aliás, hoje em casa vai ter. Eita, Paulinho, essa hora você falar essas comidas carninha boas. Carninha de panela. Aí, e você vê que nós abrimos um programa hoje falando de comida, porque uma senhora falou, Paulinho, tô aqui almoçando com você, Paulinho. Verdade, tudo a ver, hein, com o dia da cozinheira. Parabéns, cozinheiras do Brasil. Quem mandou recado pra Paulinho, mim? Boa tarde, Pessoa, oi, Soraya. Oi. Feliz dia das mães pra Soraya, né? Pra mãe dela. Sim. E pra sua mãe, Paulinho, boa pessoa. Dona Angelina. Que Deus proteja elas, todas as mães, né? Sim. Fica com Deus, tem um ótimo programa. Meu dia ontem foi maravilhoso também com meus dois filhos, graças a Deus. Que bom, parceira. Rosimeira do Campo Limpo. Mando um abraço pro meu filho Sara e Matheus e pro meu amigo especial Arimateia. Muito bem, alô Arimateia, você não foi esquecido, alô Arimateia, Bilu, Bilu, Bilu, Bilu, Teteia pro Arimateia. Paulinho, rapidamente aqui, a Edna Bueno, ela tá parabenizando a sogra dela, o nome da sogra é Rosalina, viu? Alô, dona Rosalina. E também a Lorena Hart, mas tá parabenizando o Tom Rabaioli, que faz aniversário hoje. Quando a nora escorrega, a sogra ri assim, como é que ri a sogra? Viva, viva, viva. É proibido ficar triste porque você tá na capital em 1040 no AM, em 77.5 no FM e em todas as plataformas. Só dá você, minha rádio querida. Atenção, atenção, eu quero nesse instante mandar um abraço muito carinhoso, muito caloroso pro meu amigo, o Tom, o grande Tom. Como é que é? Fala, Sora, pode falar. É Tom Rabaioli. Tom Rabaioli. É um nome bonito. É difícil de falar às vezes. É. Tom Rabaioli. É, e é um nome bem artístico, né? É, isso mesmo. Tom, que é nosso colega aqui agora da nossa querida Rádio Capital. Muito querido. Que venceu aquele concurso maravilhoso. Primeiro, na verdade, pelo rádio. Isso. Foi o primeiro reality. O primeiro do reality, ele ganhou o concurso e é taurino como você. Aí provando que é um excelente comunicador aí, também, hein, Paulinho? Nascido, sem querer puxar o saco, tá? Nascido a 10, né? A 10 do mês de maio. Isso. Ô, Tom, eu tenho acompanhado o teu trabalho, além da sua vitória fantástica aqui na Rádio Capital. Tenho acompanhado os seus programas excelentes, todos eles. E, ó, tô na torcida por você, hein, Tom?